não tem um perfil lateral no 246. Salvador, boa noite, 3528, passando externo, baixar travado. Sei que continua a aproximação, larga autorização de pouso. Vai dar, não. 3305, solo 31, na livre direita, 1219, o solo. Alivrão, 219, 33. Checkplane de pouso, 160 graus, 5 nós, pista molhada. 5.8, baixar travado, sente. Alfa, direto, 06, da precisa. Volo 246, autorizado a final do IADS para a pista 10, reporte localizador. 10, chama no localizador, Azul 4235, desça a 2 mil pés, livre de restrições de altitude e velocidade, ajuste 098. Rio 5972, reautorizado a 4 mil pés, ajuste no 098. Trip 515, quando pronto, livre descida ao nível 050, reporte livrando no 40. O 4235 vai desviar aqui à direita. Boa, 23A, tem uma formação ali um pouquinho antes de pelô. Após desvio, está livre na proa de Duna, 4235. E após desvio, Duna, 4235. A proa do 4235 é 240, tá? Por 15 milhas, depois Duna. Ciente, está autorizado a final do ILS X-Ray, reporta no curso localizador, 4235. 4235 vai reportar estabilizado no ILS. Ingresso aquilo, parte 3, aceitação da ação. Não, Isso, 4488, Recife 350, autorizado, via Peruíche 58. Recola pista no zero com a esquerda, sai da Puca, transição Caju. Controle 20-8, acionar 5112. Salvador, boa noite, boa noite, 4-6. 246, check train, vídeo de pouso, pista 10, pista ainda molhada, o vento 160 graus, 10 mais. Vídeo de pouso na 10, trem ainda, recolhi. 246. Meia 2 8 4, acende a indicação, desse é o nível de voo 050, vigilância, chegada maré. Autorizado. Cinco, nove, sete, dois, desce a 2000 pés, limita a restrição de altitude em pelo, ajuste no 0 no 8. Está livre, é o nível 050, autorizado, chegada bom, 5515. Então, 50, está vendo a bomba. 35 da Azul, está voando Duna, vai reportar estabilizado. Gente. 5972, autorizado, afinal do ILS, que foi para a pista 10, reporte no curso do localizador. Autorizado, afinal. Prossiga. 4, diminuindo para 3, que é um tráfego na curta final. Vou na proa de pelo, 5515. Proa de pelo, velocidade não. Pode manter a segurança 40 até pelo, né? A velocidade eu deixo a critério do comandante. Obrigado. Até o 50 inicialmente. 50 inicialmente, 5-5-5. Azul 4235, estabilizou no ILS. 4235, complete, chame a torre em 11895, bom pouso. 1895, obrigado. Torre Salvador, muito boa noite. Azul 4235, estabilizado no ILS, final de 6 milhas. 6, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, Azul. Prossegue, aguardando autorização de pouso, 4235. 246 da Gol, no solo 41, livre à direita, chama 219, sol. Na próxima direita, 219 após, 246. pouquinho, 624, um pouquinho esquerdo agora devido ao cúmulo. Poderia pular em SAP? Boa noite, só. Bruno, 246, e alta, Juliette, São Paulo, 05. O 526 está pronto, copo. Livre Pouso, 4235. Juno 90, autorizado, copo 0, Cristina, Cedatuca, posição Caju. Controle 20.8, aciona 5073. Planejamento correto é bom para o push, 5.2.5. Está 5972, complete, chame a torre em 11895, boa noite. 95, afirmativo, boa noite. Ativa 5150, 6224. Sete zero cinco zero, 6224. 050, 6224. Salvador, Rio 5972, fui ele, passei e travou. Sim, chegar, e o telefone de pouso, 5972. 435, solo 44, direito 219, solo. Direito 219, eu passo 6224. Sim, 6224. Libera a velocidade com 6224. Livre. Obrigado, 6224. Autorizado, 55 na esquina, aprova, dona. Proa de Duna, reporta localizador 5.5, está autorizado a final do ILS X-Ray. Proa de Duna, contato estabilizado no X-Ray, 355 da 6. Número 33, eu fui prestado, proa de Duna. Proa de Duna, longe demais. É, é. Livre pouso, gente, do lado 72, então. Estimativo, livre pouso. É 224, desça 2000 pés, ajuste 1098, autorizado final do ILS X-Ray para a pista 10, reporte localizador. 2000 pés, 1098, para reportar o localizador da 10, é 224. 101, 60 graus, 10 mais. 5595, está estabilizado na localizador. 5595, chame 2, 18.95, boa noite, bom posto. 18.95, boa noite, bom trabalho. Torre Salvador, boa noite, 35595. Continua a aproximação, vai autorização de pouso. Adelio, por autorização de pouso, 5595. Obrigado. 1592, Nibru. Seu solo aos 48, vira direita, chama 2195. 2195. Opa, 219. É 224, complete, chame a torre em 1895, boa noite. Continua a aproximação, a retroação de pouso. 24. Vento 160 graus, 10 nós, pista molhada, precipitação passada. Ciente, 6224, trem baixo a trabalho. está com 3 horas e 30 de autonomia, IOB 62, alternando Natal 35393. 393, está aqui via 41 no índice, o Fernando 02, 295, Fernando 08. Sinal está autorizado a alinhar e manter. A Zuna está autorizada, ILS, gol 888? 888 está autorizada, final do ILS X-Ray, reporte estabilizado, o ajuste permanente de 18. E 18, muito grato, autorizado X-Ray, reporte estabilizado 888. Boa noite, assim a notificação desse é o nível 050, vigilância, chegada maré. 050, maré, solicita, data. Mantenha o perfil da chegada, o 3178. Vai lá. 4428, ABCGN, posto cardão 02295, Querengal 0018, rolou. Solo 55, direito 129, solo. Direito 129, solo. Vento 1 no 60 graus, 101, 6312. Guardando a rampa do glide, tem 10 à vista, 1888. Complete com a torre em 18 decimal 95, boa noite, com pouso. Muito obrigado, 1895, uma boa noite, 1888. Controle 1, 20, 08. 20, 63, graça em Fona. Salvador, boa noite. Gol 1888. Está passando Simbra. Baixado travado, visual cono 0. Gente de pouso, pistola 0. Vento 1,80 graus, 1,0 nós. Através da direita, pista molhada, precipitação passada. Positivo, ciente, gol 1888. Livre pouso, 1,0. Na aproximação, mantém o perfil da chegada, 1,70. Estimativo, ciente, mantém a posição. 7613-3, da Oxa, passa 2000 para o 360. Xanémia 313, boa noite, contato radar, sobe nível 360, saída da El, fui na proa de Leda. Proa de Leda, grato, 63. Exatamente de 12 horas a 16 milhas, Airbus 321. O seu agora é o número 3, o número 1 está na curta final. O traço que agora passou a ser o número 1 é o traço da companhia 12 horas 35. Tá 3178, vai na proa de Itaque. Problema, tem o 4488 azul. Patrulha 6303, possibilidade de, assim que possível, a proa de Mótima, visual com os tráfegos da nossa direita. Quase coordenação. Gol 1170, autorizado a final do ILS X-ray, reporte localizador. Autorizado final ILS X-ray, reporte localizador 1170. O Uno 970 está livre de restrições de altitude e velocidade na descida. Livre de restrições de velocidade de 2970. 19, grato, boa noite. Controle 2028, China 5116. Aprovado, restrição nível de voo 330-058, decola a pista 10, cruza esquerda, pega Fuca, transição Caju. Controle 208, código 5116. Volta no Fuca. Salvador, boa noite, eu vou 1888 de novo. 1888, Alfa Juliette para 104. Alfa Juliette para 04. Observe a corrida da aeronave azul e após a linha mantém. Oito, decola ao 02, controle 1, 20, decimal 8. 208, boa. Controle, boa noite, azul 4488, decolado, sem referências para a curva esquerda. 4488, só mantém a nível 350, está linha da restrição de 2000 pés, boa na proa de Jambo. Proa de Jambo. 4488. Tá 3178, desce 2000, autorizado ILS X-Ray para pista 10, reporte localizador. 2000, está autorizado, por ano, ó. Zona 78. Voo no 970, foi na sua segunda, desça 3000, pés ajuste no 098. 3000, ajuste no 098, e vai voar Duna. Afirma. Duna, 970. O 9170, Torre 1895, boa noite. 1895, boa noite, o 9170. Treino 3 decola 04, controle 208. 208, 03. Isso aí, Salvador, gol 970, final 0-0. 20, livre pouso, pista 10, cheque trem, vento 160 graus, 109, pista molhada, precipitação passada. Entre as condições, autorizado pouso, pista 10, trem pouso mais travado, 970. Salvador, TRIP 5393. TRIP 5393, boa noite, contato radar, sobe 190, saída PUCA. 190, saída PUCA, pela frente. 363, 13. 313. Recife, 1251, boa noite. 251, gráfico. Sete, dois, três, boa noite, a sua identificação dessa 4000 pés, vigilância, chegada bom, e ajuste no 098. Zero, sala 07, direito 219, chão. 219, gráfico. 4488, chama Recife, 126, décima 85, coordena diretamente com o centro. Boa noite, bom voo. Boa, obrigado. 3178, Natan. 3178, torre 1895, boa noite. 295, boa, até a próxima. Voo 970, desce 2000 pés, autorizado final do ILS, foi reporte localizador. 2000, 10018, vai tomar no localizador. 970. Torre Salvador, boa noite, é o 3178, Natan. 3178, chega trem, viu, o pouso pista 10, o vento 160 graus, 8 nós, pista molhada para a estação passada. Gente, tem livre pouso na 10, o 3178, Natan. Já vai passar hoje a serra, abaixar a trava. Chamei a torre em 11895, boa noite. Vai chamar 1395, obrigado. Equipe 216, autorizado o SAP, via 4341 no Índia, ponte para dar 0295, melhor no 08. Solo 1-2, direita 1-2-1-9, solo 2-1-9, ô 3-1-7-2, boa, até a próxima. Alfa, quilo 43, prevista posição remota 0543, com a sede da navegação. Alfa, quilo para o 03, prevista remota, será tempo. E agora é confirmação, o 3178. passagem da aeronave, após ela vai lá manter. Livre a descida a 2000 pés. Ajuste de altímetro no 08, reporte livrado. Quando pronto, desce a 2000 pés. Com ajuste no 08, informará o intervalo 0-0. Passarei de 2-2-2-4 a Brasil. Correção, TRIP 5393. Chame Recife, 126-85. Boa noite, bom voo. Boa noite, obrigado. 2685. Só confirmando 2.5 5, 1, 2, 5, reporta puxa. Cabral 2, 4. Linhagem decolar 3605, o vento 160 graus, 101. Prossiga. Quantos anos a Proa de Duna? Rua Duna, 2284, reporta livrando no 50. Muito obrigado, está presente então Proa de Duna e já vai levar o nível 150 para 2%, grande aberto, passada de 2224. Complete ali a X-Ray, chame a torre em 11895, boa noite. Site 23, fechou a aproximação, reporte 3, checado, sinal no zero. Decola os 2-1, controle 2-0, decimal 8. 3-0-8, boa noite, 3-3-0. 7-2-3, cheque trem, autorizado pouso, pista molhada, precipitação passada, vento 160 graus, 109. Napucaracaju. 3-3-0-5, boa noite, contato radar. Sobe 3-3-0, sai da PUC. 3-3-0 na PUC. Pouso, vento 160 graus, 109, pista molhada, chuva passada. Deixar esse equipamento tá muito ruim, muito baixo. Tá bem baixado travado, como é que é agora? É, agora 5. Já. O Andaraca jogou 5-2, não é isso? Aviso 2224, autorizado a final do IAVS, que fez a localização do IAVS, reporte localizador. Oito. Na 62-12, boa noite, acende a indicação. Esse é o nível de voo 050, vigilância, chegada maré. Foi na proa de maré. Foi 050, vigilância, vagar na proa de maré, o 62, o Luz, então não chegou o contato com o senhor. Ok, sim, se eu chamo a indicação, ele fica imediatamente sabendo que o senhor já está em contato comigo, prossegue na minha escuta. Três, solo 25, direito, 21 lado, solo. Coro 723, boa noite, Alfa. está em fundo, né? 06 aqui. Posto localizador, passa a área do 2224, vem contato visual com a pista, controle. Complete a aproximação, chama a torre 11895, boa noite. Complete a aproximação, chama a torre 11895, também uma boa noite, passa a área do 2224. Chanel 6212, Lua Duna, desce 2000 pés, ajuste no 08. Duna, 2000 pés, 08, 6212.